salve, salve! Isso aqui é pela cultura. É pra todo mundo que curte o rap, de todos os gêneros, de todos os gostos. Isso aqui é number one. É o rap, rapaz. Dizem que eu sou bom, comecei é diferente. Na rua se pergunta o que se passa na minha mente. Acham que eu sou trouxa, pensa até que eu sou boy. Sou diferenciado e a verdade dói. Aqui é tubarão e o futuro eu não temo. Mato todos os peixes, diz pra mim quem é Nemo. Focado na cultura, trabalho até o extremo. Focado todo dia pra lançar a minha demo. Quero erguer o mundo com as minhas próprias mãos. Nego faz pelo dinheiro, eu faço com o coração. Disposição nunca me falta, tô sempre na luta. Preciso do dinheiro, mas não acho igual uma puta. Não julgue sem saber, cê não sabe o que eu passei. Cedei de mão em mão, eu me valorizei. Não vergonha mais que firma, é vida, é atitude. Show no camisa igual fez no Negritude. Minha atitude é pra poucos, meu empenho também. Não quero o Brasil, eu quero ir muito mais além. Foda-se as regras, eu nasci para quebrá-las. Minhas rimas têm peso, impossível evitá-las. Não tente me impedir, não pense em boicotar. Ganho espaço a cada estrofe, pode acreditar. Sou original, mas não dá pra se ampliar. O céu é o limite e eu tô pronto pra voar. I'm clean, I'm shine, I'm hot, you nah. I'm free, you jail, I win, you fail. I'm clean, I'm shine, I'm hot, you nah. I'm free, you jail, I win, you fail. I'm clean, I'm shine, I'm hot, you nah. I'm free, you jail, I win, you fail. I'm clean, I'm shine, I'm hot, you nah. I'm free, you jail, I win, you fail. Fazendo o meu trabalho que poucos compreende. Investindo no futuro, eu trabalho no presente. Quero quebrar barreiras, então chego diferente. Preciso vencer, porque muitos já falharam. Pra cada 1 milhão, apenas uns triunfaram. Você é brasileiro, isso cê não pode me dar ódio. Foda-se o primeiro, eu vou destruir o pódio. Meu país é grande, tem que estar num bom lugar. Se a cena não muda, então vamos inovar. Não é questão de gringo, nem de copiar. Escrevo as minhas letras, mostro a cara e pode pá. Tô no mesmo lugar, Albuquerque Lins, 107. Tô ouvindo rap desde os tempos da cassete. Clube da cidade, máxima velocidade. Janguinho e Barra Funda desde o 0 anos de idade. I'm clean, I'm shine, I'm hot, you nah. I'm free, you jail, I win, you fail. I'm clean, I'm shine, I'm hot, you nah. I'm free, you jail, I win, you fail. I'm clean, I'm shine, I'm hot, you nah. I'm free, you jail, I win, you fail. I'm clean, I'm shine, I'm hot, you nah. I'm free, you jail, I win, you fail. Deus me abençoe, pois o rap é embaçado. Fazer sinal da cruz, tirieras do meu lado. Se eu entrar no ringue, eu não saio derrotado. Tranquilo, sem medo, pois meu corpo tá fechado. Rua, esse é meu tema. Coragem, esse é meu lema. Esquece os comédia, pois aqui não tem cinema. Meu semblante é louco, quase sempre fechado. O boné pra frente com os parceiros do meu lado. Maloqueiro não tem grana, mas tá sempre acompanhado. Cê é novinha e gostosa, vidro fica embaçado. Cê é coroa e tem filho, vagabundo sai vazado. É, eu sei como é, eu fiz muito isso. Deixei isso pra lá e assumi um compromisso. Minha cota é essa, não tá faltando isso nem aquilo. Meu rap é pesado, pesa 1 milhão de quilos. Rap é pra todos, sem preconceito. Minha letra é real, vem do fundo do meu peito. Quando eu faço rap, esqueço dos problemas. King tá em casa, deixa tudo no esquema. Sem dilema, tô chegando pra somar. Incomodado que se foda, eu nasci pra incomodar. Quero ver acompanhar, pegado 100 volt. Ligado na tomada, number one, 100 mil volts. Number one.